Caros colegas, sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje temos como tema um breve cadastro das regiões urbanas em África, que será apresentado pela arquiteta Mirelle Zinu Kameni. Então ela vai fazer uma pequena apresentação que é fruto de uma tese de trabalho de pesquisa que ela estava a fazer. Depois então da apresentação podemos entrar para o espaço de debate, sugestões e etc. Antes de mais, queria agradecer a Mirelle por termos roubado a sua tarde justificadamente para vir aqui partilhar um bocadinho daquilo que é o seu conhecimento. Ok, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Acho que gostaria também de agradecer de ver o workshop, de ter convidado, de ter dado a oportunidade de mostrar esse trabalho. Tentei consolidar cerca de 60 páginas de tese nesta pequena apresentação, porque eu também espero que as pessoas apreciem um bocadinho a natureza dos gráficos, não é? A simplicidade e a combinação das mídias aqui envolventes da leitura e dos gráficos. Mas também gostaria de informar que, pronto, já que estudei durante muito tempo em inglês, eu vou ter que de vez em quando usar a língua inglesa e voltar para a portuguesa. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, então, por favor, não se sinta inevitado em interromper e perguntar, não é? O que é que se passa? Então, este é o título, apenas Pequenas Intervenções Urbanas. E começaria então por olhar pela cidade de Luanda, porque foi a cidade de Luanda que inspirou a maioria das teses que vão aparecer no fim dessa apresentação. Comecei a olhar para a cidade de Luanda primeiro no último ano, no quinto ano de licenciatura nos Estados Unidos, mais ou menos há 3-4 anos atrás. E comecei a olhar primeiramente no setor informal, como é que as pessoas viviam no setor informal da cidade de Luanda e particularmente como é que as pessoas trabalhavam dentro daquilo que era o setor informal. E eu acho que o continente africano sempre teve muito a oferecer neste sentido, porque se há uma coisa que é endemicamente africana é o conceito da praça, não é? Aquele do mercado, de ter alguma coisa organizada o mais eficientemente possível, as pessoas possam vender coisas que são praticamente do tamanho da construção do dia a dia e não aquilo que é feito em grandes armazenamentos. Mas em consonância com este fenómeno da praça, a maioria das cidades africanas, tal como muitas cidades no mundo, tem vindo a sofrer uma certa explosão. E isto tem a ver com muitas coisas, tem a ver com a imigração, tem a ver com a mudança do trabalho, a mudança do tipo de trabalho que é aceitável. E os próprios tempos contemporâneos têm vindo a modificar muito o território urbano, não só em África, mas como no mundo. E foi deste modo que eu comecei a olhar para as cidades em geral, olhar para muitas das estatísticas que vinham já das Nações Unidas, também como do Banco Mundial, que praticamente até o ano 2025 vamos ter cerca de 25, que lhe chamamos em inglês de megacities. Não é? Agora eu vou trocar para inglês porque aqui mesmo é território muito específico, então eu não sei como explicar em português, mas... So the statistics are that by 2025, it's going to be about 25 megacities in the world. And that by that time, we're going to have at least 3 of these megacities in Africa. We're going to have at least 3 megacities in Africa, and they're subdivided, or people foresee that these cities are going to be the city of Cairo, the city of Kinshasa, and the city of Lagos in Nigeria. If you look at the African continent, Luanda is not yet there, but if you look at the African continent, this is pretty much what informality looks like. And informality at the mega scale is going to be even worse. Why? Because usually the African continent is the one that's lagging behind the infrastructural progressions. The African continent is lagging behind in issues such as health, and is lagging behind in issues such as housing and education. So if you look at the actual statistics of what these cities are happening like in Africa, it looks more or less like that. I used Luanda as a base, as I said, that was my inspiration to looking at all these cities. But there is Cairo, and the circle, if you see the little circles inside, represent the actual size, 2010, and then the little circles around that represents the actual size that they're going to be by 2025. Cairo is growing, Lagos is growing, Kinshasa is growing, Luanda is also getting there. So in the face of that, if you actually look at the level of development that they have in these countries, the darker colors that you see, those are the countries that are the most developed. And in the lighter colors, of course, those are the countries that are less developed. And there's a clear concentration that development is happening mostly in Northern and Southern Africa. But that middle band of the continent is still struggling to get to an acceptable level of development, or at least even at levels of human development. So if you go, and if you superimpose it, you'll notice that a lot of the bigger cities are actually happening in the places that are least developed. So how are these places going to cope with these explosions in the future? I'm not a planner, obviously, I'm not a geographer. But those are some of the things that I had to learn along the way in my research to apply to certain design principles and understand how a designer or an architect can start to face these issues and what kind of solutions in a profession that is sort of in a collapse, it's a profession that is very much about the cultural projects, how does a profession like that start to tackle the problem of growth in Africa? So I started to subdivide the cities. I started to look at it from an urbanism point of view and a very curious one. Now, a lot of these subdivisions are already pre-existent, in, like I said, in institutions like the UN and the World Bank. But I went in with my own lens just to understand it better. So I started to subdivide the cities. I started to divide cities in the North and West Africa and Austral Africa and Southern Africa. And then I started to create little areas, or little regions of where in the continent. Actually, we should start looking at, for examples of how we can start to design guidelines for architectural interventions. And later, I went back to these cities and started to look at the infrastructure and start to understand what's the relationship between the infrastructure and the actual cities and the actual rate of growth. So the small circles, the red circles, are pretty much the radius that I used, that could be used for immigration radius, which means that a lot of the people that you're going to see in the cities have a very easy access to the main cities or the capital cities in Africa. And you have sort of the older circles, which are the secondary or the feeder cities that are now starting to create the peripheral development in these cities, in African cities. And then I started to map where these cities were and the concentrations of the cities, because that's really big. And as you can see, going back to my point about how these trends follow these very old infrastructural guidelines that date back from the 18th century, a lot of the smaller emerging cities were actually happening in areas where you have the denser road networks, the denser rail networks, and a lot of the little growth was taking place in places like Luanda, whether you believe it or not, Luanda and Addis Ababa, which have a lot in common, where you have a lot of peripheral growth but very little infrastructural growth to keep up with that. And that's just to show how the density of the infrastructure network. And I started to create regions. And a lot of the literature that I was looking to see how people were subdividing African cities, it was actually stunning to see, but a lot of the people tended to characterize it back, based on very pre-colonial colonial methods. So you had sort of the indigenous city that was there before European arrival, and then you had the Islamic city, mostly along that Sahel band. Then you had the colonial city, which was sort of like Luanda is, founded by the Portuguese and other European settlers. And then you had the very European city that you're going to find, is like Johannesburg, Cape Town, even Nairobi at some point. And then you had the hybrid city, which is what happened after a lot of the periods of decolonization and then the shifts in the political borders around the continent. But if you look at what growth has done to these cities and what the isolation of the continent economically from the large networks of global economies has done, is that it started to create its own regions. So you have the tier one cities, which are your Libreville's and Luanda's and Ayodele's and Addis Ababa's. These have very concentrated political centers and governmental centers, but have exploding peripheries and very little services to keep up with these exploding peripheries. Then you have your tier two cities that are your Lagos and Accra and Abidjan and Brazzaville's and Kinshasa that are very much embedded in the old infrastructural network, but they also have to couple with a lot of geopolitical borders that don't necessarily do justice to a lot of what the national territories are. That's to mean that a lot of the investment is going on towards capital cities, but you have the rest of the territory sort of very uninvested, or there's not really a real struggle to distribute development in a very uneven way. And you have your tier three cities, which is your Dakars and Bajuls and Abidjans and Conakry's, which are in the secondary feeder network, roads and railways of the capital cities. And then you have your tier four city, which is your Windhoek and Cape Towns and Johannesburg, which are very well state controlled. So you don't feel the impact of growth and informality as much, but you also can deal with them better. So if you start moving on forward, the project, the a lot of the thesis really began. Well, how do you, how does an architect deal with a case like Luanda? We have an exploding periphery. You don't really have enough infrastructure keeping up fast enough with that exploding periphery. And, you know, at the same time, you have a huge housing problem, you have a huge water problem, you have a huge energy problem. In a very general form, I just started to trace Luanda, and I started to, I'm sure this is sort of my own personal trace, but you can sort of recognize, Primeiro de Maio está aí em cima, esta é a Rua da Viana, and you start looking at the urban fabric and what kind of interventions you can create. And it sort of becomes this block play that the market can, if it can grow horizontally, has to go vertically. And that's one way of, this is just a small examples of what, it's a very abstract examples of what a folding vertical market would look like, but not in terms of occupation. The 3D explains that better, where you have an opening plaza, you need to have the underground occupied as well. But you also have something up and above, very abstract, that can be occupied, where you can have floors and people actually occupying and selling in it. The second one is a more developed project. And this is also the project that people tend to accept less. And this is a project that you can maybe relate more to the Chinese interventions right now, which is the very clean cut and the very pretty architectural project. That does. Can you speak a little bit slower? I think it's difficult for people to follow your English. Okay. Sorry. you do it long enough and fast enough, it becomes second nature. But yeah, so the second one is, it's more of a project like that, and how you can make it more accessible to a population that doesn't necessarily live that way. And that's what I call the service center. That's the Kienda. So to the right, you have what would be a clinic or a media center, just very basic programs that can be used to enhance education and that can be used to enhance health and can provide really good services to someone who works in the market and that lives nearby. And second, you have something like a kitchen place or a place that people can use to come and eat and to come and cook, where mothers with children can come during the day and just use that space while they either sell outside or they take a small break. You have classrooms for adult education, you have classrooms for teenage education, you have small theaters, small performance halls, but at the same time you maintain the warehouses working, you maintain access for the big trucks, and you pretty much try to engage it into the urban fabric of the city. And you also sort of have to keep in mind this thing of the travel and the distance, which of it, it's a big reality here. You either by foot, or you in a taxi or in a candongueiro to access this place. So it has to be able to work with these dynamics and this interchange. And at the time I was doing this project, I didn't really have access to a lot of information about Luanda, and that's a recurring problem. No one really has a lot of information about African cities and capital cities. So a lot of this had to do with my own experiences living here when I was younger. A lot of Google Earth research, a lot of numbers from the UN, I guess, but it was sort of there was a lot of research and approximations just to come up with how easy of an access of for a center like that, big center like that, could have. So these are small calculations about the rainfall. It eventually started to become not just an urban project, but also a landscape project, starting to work with factors, elements such as rain and land. The amount of rain that we get in Luanda, we get about 60 centimeters of rain a year, it's pretty good. With 60 centimeters of rain, you can fill up about a couple of cisterns if they're about 10 feet wide, 40 feet tall. You can provide potable water every day for 8,000 people. So there's a really big resources that go underused that people don't think about when we do architectural projects in these cities. And the next one, just a small diagram of how that could work, storage, the diagrammatical idea of that. It's again a very architectural project, a little calculation done with a lot of help. And then a section of what the project could be like, the systems in the lower part of the site, a piping that could be used for irrigation, that people do sell a lot of things that come out of the land and markets, spaces that could be sort of readapted in the future. And just a small other section of what this second intervention could be like as well. And that's, yeah. Hmm? Yeah, não. É mesmo. Acho que acaba. Pronto. Acabou. Yeah. How that could be. That's pretty much. I did a very. It's a very concise, 60-page study of what that could be. Let me. I think I did another. Okay. Yeah. Then just one more. The E.T. Hazurek, where they actually mapped the informal market network that sustained a lot of the markets across these mega regions, and how it showed how they actually worked in conjunction throughout the whole continent. And they just work together to support a very extinct system now. How they work with the actual cities. Mm-hmm. And finally, how it was actually applied back into how you were looking at Luanda and what's it actually developing now. You can sort of guess what the new cities and the new towns are at this point. Some of them, yes, are Kilamba. But sort of the relationship of what actual migration and movement between the city core and a periphery would look like, and what it, as a result of, you end up looking at things like that, a market. This is a trace, this is work that I had to sort of also do myself just to raise up of what the dimensions of something like the Roque Santeiro in and itself would have required housing for at least 24,000 people, industrial areas for at least a minimum of 300 meters square per people, public private development incubator for 300 meters squares, a market area for 90,000 meters squares. Just the amount of land that that kind of development takes, it's colossal, and it would have just called for a lot of interim planning. And I guess I can stop there, because this is where a lot of the research led to. So I'll be open to any questions, should you have any more questions. Okay. Fora que os ingleses lá do Exit, acho que também gostaríamos de ter uma parte em português, só para ter uma ideia, de uma forma geral, o que é que realmente, nessa última parte, pelo menos. A última parte? Ok. Acho que tenho que fazer uma apresentação em português. É difícil para mim, porque isso foi 5 anos em inglês, mas pronto, vou tentar fazer isso. Está bem, é praticamente a olhar, eu vou começar mesmo fazendo a retrospectiva desde o século XVIII ao século XIX, que tem mesmo a ver com a ocupação da terra em África, e o desenvolvimento e repartição do solo, que praticamente foi feito para sustentar a extração de minerais e recursos de terra. Então, tudo que é estrada, tudo que é caminho de ferro, por exemplo, foi feito neste âmbito e com o fim de extrair, levar para o porto e levar para fora para a produção. Então, a África é praticamente aquilo que é considerado como o hinterland, não é? Depois do período da colonização, o que é que acontece? É que, embora as repartições de solo que são agora as nações africanas permaneceram tanto quanto a infraestrutura criada naquele tempo, tudo que era cidade-capital, tudo que era, digamos, a cidade secundária, não sofreu aquele impacto do que é a decolonização, o que é a mudança de importância do que está no lado rural, o que é a extração, e aquilo que é o centro administrativo, político, social. E o que nós temos tido a experimentar nos últimos anos por causa disso é o influxo de gente que vem, que sai da zona rural, ou por causa das guerras, ou por causa daquela atração que tem mais trabalho na cidade do que fora. E porque o crescimento tem todo isso concentrado na cidade capital, que a gente tem tido esses problemas do setor informal, não é? A criação de praças largas. Eu digo que praças porque para a África é muito mais comum ter praças, não que não haja em outros lugares do mundo. Eu tive também que estudar até praças como Le Halle em Paris, e bazares na Turquia, só para entender isso. Então, o conceito da praça não é um conceito novo. Mas em África é muito mais importante, porque é o que sustenta a população, no fundo. 70% da população vive disso. Então, quando um arquiteto quer intervenir numa condição dessa, já não pode intervenir como se estivesse a intervenir no Brasil, ou como se estivesse a intervenir numa França. Ele tem que olhar na realidade daquilo que está lá, que são pessoas que vêm sem quase nenhum treino ou educação, que vem de uma zona rural. Vive de uma forma muito diferente, é uma estrutura familiar muito forte, é uma estrutura social muito forte. mas que não consegue se adaptar àquela forma que encontra na cidade. Então, o que é que o arquiteto faz? Nós vamos criar centros comerciais, vamos ter que aprender como fazer uma melange, não é? De serviços importantes, como serviços de saúde, serviços de educação, as zonas onde as pessoas possam criar algum tipo de subsistência local, e tentar fazer com que aquilo sirva como uma ponte a uma vida melhor, ou uma vida que lide como viver, por exemplo, numa cidade como Quilamba, digamos, nunca quero trazer esse ponto à tona, mas forçosamente tenho que falar disso, não é? Porque não acontece, okay, não acontece automaticamente. E é praticamente esse tipo de projetos já, que eu vou dizendo, há muitas teorias para aí afora, ninguém caminha única. E também como eu sou muito jovem, não tinha muito acesso a muita informação, não é, para criar esses conceitos. Então tive que ir fazendo, baseado em muitas experiências pessoais, conversas com as pessoas que já viviam cá em Luanda, porque na altura não viviam em Luanda. Não há quase nenhuma pesquisa fora sobre África. Também por causa, é muito difícil as pessoas terem aquela sensação do que é a realidade africana. Não é fácil para uma pessoa de fora conseguir destacar em escrito, destacar num livro, destacar até mesmo numa apresentação, é quase impossível. E muitas das conversas que tenho tido com sociologistas, a qual o senhor Alan conhece alguns deles, Malik de Simone, por exemplo, The Book, são sul-africanos, são geólogos, são sociólogos, e eles vão dizer que é muito difícil capturar a realidade africana assim numa estática, porque tem sempre que mudar, tem sempre que se adaptar, porque a escassez é um fator do dia a dia. Então, essas são as formas com que a repartição de terra, quantas casas é que podemos fazer, o que é que podemos fazer com essa terra, tem que ter mais do que um uso, não pode só ser casa, não pode só ser loja, tem que ser casa, tem que ser loja, tem que ser um lugar onde tu possas cultivar atrás um dia. O teto não pode ser um teto, tem que também capturar algum bocadinho de água, tem que limpar a água, tem que distribuir a água. São essas questões que vão emergindo nessa pesquisa. Então, praticamente, temos aqui. Okay. Obrigada. Alguém tem alguma questão a colocar, Mirella? Se vocês entenderam bem o inglês, não aproveitar. Mirella, eu quero perguntar-te uma coisa. Aquilo que é a nossa realidade, o bom urbanismo que Luanda em particular sofreu, e se calhar algumas províncias de Angola também sofreram nos últimos anos, principalmente depois da paz em 2002, da celebração da paz em 2002. Qual é a tua opinião em relação a esse bom? Porque tu vais agora marginal, mais ou menos, né? E ficas assim a olhar para o fundo, só vês prédios, arranças. Alguém sonhou e pensou, se calhar é melhor vamos com prédios, tem muito a ver connosco. E depois o lado velho da cidade também tem-se perdido. Qual é a tua percepção, qual é a tua opinião em relação a essa dinâmica urbanística e arquitetónica também? Eu vou começar pela urbanística, porque eu nunca olhei por Luanda por si, aliás, na apresentação vocês viram que não tem muito detalhe sobre Luanda. Embora eu tenha na tese algum detalhe, a apresentação por si não tem. E a razão por isso é porque eu preferi sempre olhar de uma forma muito geral no continente inteiro, eu nunca quis olhar num lugar só. E a minha percepção é que este não é só o único de Luanda, mas é o único do continente africano inteiro. Então há alguma coisa aí a acontecer que tem a ver com uma abertura em geral do continente. E eu não diria só na abertura de Angola para fora, mas de Angola para com outros países africanos também. A minha opinião é que seria inevitável, que este boom seria inevitável. Porquê? Porque a história do urbanismo é mesmo esta. Há sempre o interesse de alguém que vai puxar, digamos que um certo padrão, não é? Eu preciso ter um escritório, eu vou construir 3, 4 andares de escritório. Eu preciso de, por razões que muita gente aqui sabe em Angola, por outras razões, eu preciso ter uma cidade como Quilamba, eu preciso ter certos prédios. Então, motivos como esse, há de sempre puxar alguém para fazer esse tipo de construção. E a minha opinião é que isso nem sempre é mau. A minha opinião é que nem sempre é mau, mesmo, na verdade, não é nem sempre é mau, porque no fim do dia há sempre ser usado, alguém vai precisar daquele espaço. Quem quer ou quer não, aquilo vai dar crescimento a uma outra coisa, uma outra sociedade, a um outro forma de pensar, a um outro empreendimento, aquilo há sempre ligar a outra coisa. Então as coisas não são sempre estáticas. E quando estava a estudar no estatístico, tive a mesma vou dizer, um privilégio de fazer essa comparação. Porquê? Porque eu me lembro, o meu primeiro semestre tive que olhar para a cidade do Queens, tive que olhar para Nova York e Queens, e aprender porquê que Queens era Queens e porquê que Manhattan era Manhattan. E no fundo, as coisas são muito similares do que eu vi lá e do que eu vejo aqui, ou do que eu vejo até no Addis Ababa, que agora praticamente também a crescer. Então, quando eu olho para Marginal, de um certo modo, sim, daquele lado histórico, eu acho que há uma... devia haver alguma preservação, alguma preocupação do lado angolano em preservar aquilo que é a identidade angolana, porque eu acho que a Marginal é mesmo uma identidade angolana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo vai sempre se comparar com outros interesses, que esses interesses têm que estar aí, porque são interesses que, quem queiram, quer não, ajudam para o crescimento do país. E desenvolvimento não é sempre bom, e há muita gente que vai dizer desenvolvimento não é sempre bom, e é verdade. E eu acho que nesta altura, acho que ainda é muito cedo para dizer se Luanda está mesmo a partir para um desenvolvimento que é definitivamente mau. Não vou dizer que é bom, mas também não vou dizer que é definitivamente mau. Depois, de um ponto de vista arquitetónico, é muito mais particular, isso tem muito mais a ver com o objeto. Eu acho que, pronto, a arquitetura, de um modo geral, de um timeline, não é? A arquitetura está aqui e nós estamos a insistir em ficar por aqui. Porque eu acho que ainda há muito o que aprender, de um ponto de vista arquitetónico, para dizer a verdade, em termos de inovação. Nas suas projeções no início e do comparação de Luanda com o crescimento das outras cidades africanas, parece que Angola, ok, não está dentro os três mais grandes, mas parece que é o quarto ou quinto, hein, em termos do tamanho, mas também eu acho que em termos da taxa de crescimento em Angola, ou Luanda, pelo menos, tem uma taxa de crescimento, parece que um dos mais rápidos em África, se não o mundo. Mas o tipo do assentamento, o tipo do padrão do assentamento em Luanda está influenciado claramente pela a guerra prolongada e vários outros aspectos. Há uma... identificou a Luanda com um sentimento colonial, tipo, mas não há uma influência que parece que pode diferenciar o sentimento de Luanda contra as outras tipologias na região? Eu acho que é aquela coisa de que, pronto, eu acho que eu comparei Luanda com Addis Ababa na Etiópia. Os países estão muito, muito, muito separados. Mas acho que o fator mais marcante que marcou na cidade de Luanda é mesmo aquela clara separação de ter o centro e a periferia. Embora considerasse toda a cidade como Luanda, as pessoas ainda querem a Baixa como a Baixa. A Baixa quer permanecer a Baixa. Mas os Talatonas continuam a emerger, os Benficas continuam a emerger, os Camamas e tal. Mas, neste sentido, eu só consigo mesmo pensar Luanda nesse termo da periferia. Mesmo é uma periferia que é quase o centro, mais do que o próprio centro. I don't know, so can you say, it's like the new center. The periphery is the new center, and it's not really, it's a lot of being spent to maintain a core that is not really a core anymore. Hoje em dia, os museus de Sambizanga, Rangel, até Kazenga, Katambora e outros, estão no centro da cidade. So, realmente a Baixa e o antigo cidade colonial, mas eu acho que a periferia tem outras características, do crescimento rápido e a expansão, mas os museus antigos, em termos de espaço, não pode estender geograficamente numa maneira horizontal. Realmente a questionar se a visão do centro, no caso de Luanda, não é típica, hein? Porque uma cidade colonial tem uma cidade fresca que cresceu no tempo colonial com um sector moderno, o centro de negócios, etc., com o crescimento de periferia à volta. Mas Luanda tem mesmo museus ou zonas informais no coração da cidade. Parece que isto é uma tipologia um pouco mais diferente do que outras cidades. Não sei, Addis Ababa também tem as suas slums dentro a cidade, mas parece que não na escala de Luanda. Eu acho que o problema é que gostaria de ter a oportunidade de visitar a cidade há dias que nunca tive. E a maioria das cidades do Oeste, a pessoa estou mais familiarizada com as cidades de Vindouque, que é tão de no Sul. Mas isso é um conceito muito, muito interessante. É como se fosse... Eu não quero usar o termo, mas como se fosse Mumbai. Que é praticamente... Não é do extento do Mumbai, porque Mumbai é muito mais extremo. Porque os dois vivem lado a lado e acho que é muito mais homogeneizado que informal e informal. Mas esta questão de Luanda ter as coisas, o coração próprio informal, é... Não sei, acho que é uma coisa típica, não, sinceramente não sei bem o que dizer. A não ser que... Bem, é o que eu claro, que é uma certa dilapidação, mas também não foge dos princípios usados para a própria planificação da cidade de Luanda, que era aquele lado do Rangel, que era o bairro indígena, que sempre era mesmo um bairro designado para manter quem era indígena a viver fora de um centro que era muito mais europeu. Eu não sei se estes são fatores que contribuíram até cá para que um Museca tivesse muito mais facilidade de se desenvolver nesta área e não nas outras. E outra coisa entre as duas cidades de Luanda e Addis é que as duas tiveram um forte histórico de colonização latina. Digo isto, Luanda na parte de Portugal e Addis na parte de italiana. Porque o mercado really, do Addis era o mercado italiano, que era para diferenciar daquilo que era o islâmico, que não queria misturar-se. Eu não sei se isso joga algum fator ou não, mas eu não sei. Mas estão ali, são duas coisas que eu acho interessante e também até que eu tenho até notado na própria cidade de Vinduca, que há certos bairros que foram designados para organizar as sociedades que até hoje têm uma certa influência de como a cidade desenvolveu. Agora, qual até onde isto afetou o desenvolvimento da cidade, que resta averiguar, e acho que isso levaria muito mais estudos. Mas eu não sei se é um ponto de contenção para ter com a cidade de Luanda. Boa tarde. Peço desculpa, não acompanhei, eu cheguei agora. Mas eu sou arquiteto, chamo-me Lididai. Muitos parabéns pelo trabalho. É para colocar uma questão. Das várias das experiências e das outras cidades que em termos comparativos, com Luanda, quando se fala de África, cidades da África Austral, há uma influência muito forte da ruralidade, dos vetos rurais, e onde os museques é uma consequência de social, se não é de guerra, é em busca, é uma consequência, é uma ocupação do território não planeada, e é mais social do que, e passa a ser cidade, porque as pessoas vivem e trabalham, mas em termos comparativos com Vinduque, com outras cidades, a agricultura, até que ponto é que a agricultura nesses países influenciou ou vai influenciando na ocupação do território, se calhar as pessoas vão voltando para as terras de origem, como é que a agricultura influenciou nas várias experiências que teve? Eu penso que pesquisas em particular, não sei dizer, mas eu vou falar em função do que eu estou a fazer agora, porque estou agora olhando o setor da água. É uma coisa que me interessa muito. E para olhar para o setor da água e olhando para as cidades, é uma coisa que eu tive que levar em consideração foi o trabalho de um professor nigeriano, Mabungunja. E ele falava de imigração. E o que ele falava de imigração é que, para olhar na imigração mesmo de uma forma completa, tem-se de entender as metas de desenvolvimento que o imigrante rural tem que passar para chegar até a cidade, não é? Ele vem de uma sociedade que é muito mais subsistente, depende de uma série de gente, mas ao longo do tempo ele tem que ir se adaptando pelos trabalhos que ele vai encontrando. E dependendo ou não se ele sabe, aprende a fazer bem aquele trade, aquele trabalho, ele considera se fica ou não na cidade ou se volta. Então, encaixo a agricultura neste contexto, a olhar desta forma, porque é a única forma que eu estudei, que eu sei. E se alguém tiver uma outra forma, por favor, contribua. Mas eu diria que é praticamente um dos problemas em qual uma das maiores contenções que eu tive em olhar neste projeto foi que a parte rural e o investimento em agricultura sempre foi deixado para trás. E não sempre foi deixado para trás pelo esse fator da imigração, mas é que com o desenvolvimento da cidade tu tens que necessariamente ter outro tipo de desenvolvimento rural, um outro tipo de infraestrutura rural. Quer dizer que a agricultura já não é aquela coisa de eu plantar uma mandioca aqui ou ali. Aquilo fica muito mais mecanizada. Tem adaptação de outros fatores, é muito mais, um bocadinho mais sistematizada. E eu não sei até que ponto isso tem acontecido em África, se acontece. O meu ponto de vista é que isto não acontece em África. O que nós temos é um maciço, um enorme fluxo de gente a sair da área rural, que trabalha bem com a agricultura, ir para a cidade e tenta adaptar a agricultura como puder, quando chega nestes pontos. Eu acho que a periferia tem uma vantagem enorme, porque é um território que está entre o rural e a cidade, então dá mais jeito. É um ponto seguro, não é? Entre entrar naquilo que você vai aprendendo e fica bem e vou ficar na cidade, ou voltar e manter aquela conexão de volta na boala, não é? Ou se nós estamos, de fato, a olhar para a agricultura e dizer, ok, vamos investir em adubos, vamos investir em mais sementes, vamos investir em sementes mais fortes, vamos investir em pesquisa de plantação. Eu não sei se isso, até que ponto isso acontece no nível da cidade em África, até mesmo em Luanda, não sei. Mas está sabendo. Muito pouco. Queria saber nos outros países como é que é. Em Luanda, em Angola, muito pouco. Bem, eu diria que a Etiópia está um ponto na frente. Eu diria que 80% da economia etiópia vem da agricultura. Então, cabria olhar para a Etiópia. A nossa aqui deve ser 20%, não é do preço. E agora, com as qualificações dos municípios, isso tem sido cada vez mais fácil. Pois, porque o grande problema das cidades africanas é o problema do campo. Enquanto não se resolver o problema do campo, só agrava os problemas da cidade. E nem um problema do urbanismo, é um problema social, quer dizer, problema de económico, até aliás, mais económico do que social. As pessoas querem dinheiro, querem trabalho. Sim, e querem viver com um abrigo, fazem quatro paredes, uma chapa, desde que estejam próximo do trabalho. Com quatro chapas é o abrigo, né? O mais pequeno. Próximo do trabalho é o que lhes interessa. Mesmo sem água, mesmo sem saneamento, mas vão tentando desenrascar, que é a palavra, a resiliência. Porque preferem estar próximo do trabalho, mas a viver em péssimas condições, do que estar no campo, com água pura, com ar fresco e os produtos mais saudáveis. Preferem estar na cidade, na periferia da cidade. Está a falta de valor. Está a falta de valor, porque de um certo modo melhores impactos na própria saúde da população do que viver na cidade, quer dizer, mas aquela falta de valorização, aquela falta de que a casa de adubo não é boa o suficiente, em vez de olhar formas de como improvisar ou melhorar a casa de adubo, como melhorar certas pequenas coisas que podem fazer grandes diferenças. Mas é bom. Estás a motivar-nos a voltar para o campo, de certa maneira. Eu pessoalmente gosto de campo. Eu tenho até dito, eu sou de Cabinda, então eu tenho mesmo gostado de campo, senão também não vai ficar. Não, mas eu tenho uma apreciação pelo campo, porquê? Porque a vida ali é mesmo dependente do pessoal. Como é que se diz? É uma sabedoria, uma técnica que vem já passada de tempos em tempos. Há algo ali que funciona. Queira que não, há algo ali que funciona para que as pessoas saibam sobreviver, particularmente para nós. Que não é necessariamente verdade para as cidades, para com as cidades. Eu acho que para com as cidades, já até um certo ponto, as pessoas tentam ser alguma coisa que não realmente são. Há certos saberes que ainda estão em falta, que afeta muito como as pessoas vivem nas cidades em África e que, haja, é que piora as coisas. A minha abordagem é da sequência daquilo que o arquiteto Ilídio acabou por dizer, que algumas pessoas preferem estar em quatro tetos, em mau condições. Por vezes também não podemos ir diretamente porque é preferir. Quando se fala falta de valor, devemos apontar para quem? Na parte das pessoas ou na parte das instituições que regem essas comunidades? Porque se nós percebermos mais ou menos que o setor da agricultura é um dos setores que promovem então a desenvolver uma determinada sociedade, e notamos realmente de que infelizmente, quer dizer, agora que está-se ver agora a grande importância da agricultura, porque deu um exemplo disso, nós, em muitas províncias praticamente não existe cooperativa e as pessoas de uma forma ou outra querem se aproximar daquilo que o Ocidente oferece. O claro que a sociedade é dinâmica, não é estática, as pessoas querem aprender. Naquela, é claro que há diferentes etapas daquilo que podemos falar, que é o assentamento rural na parte de Luanda. Muito antes, conforme mostra a história da economia de Angola, de que os bairros indígenas, as pessoas vinham de interiores, eram muitas dessas pessoas passaram a construir os bairros dos congolenses, o bairro aí no Marçal, porque eram as comissões, as pessoas trabalhavam nos caminhões de ferro. Vimos também o bairro que está ao lado do... Está lá do Catetão, esqueço o nome, Madame Berna, hoje mais conhecido por, acho, bairro popular, são o bairro popular. Então, é diferente, porque as pessoas vieram de uma razão, porque vieram trabalhar. Já hoje vimos que as pessoas estão a procurar melhores condições de vida, porque no interior, eu vi isso quando estive em Kwanza Norte, há pouco tempo estive em Malange, porque anteriormente não se dava muito importância que é o setor da agricultura. A agricultura, então, os excedentes, as comidas estragavam, a gente já não tinha onde expor o alimento. É claro que hoje em dia o governo está a criar programas em que as pessoas possam, ainda já viu. O ministro de Santo Erro, acho que da Agricultura, mostrou que agora a necessidade da preservação, a utilização da alimentação, os produtos que vêm daqui a Angola. Então, para isso, as pessoas já não terão necessidade de vir para aqui a Luanda para buscar minhas condições de vida. Então, isso são é um dos fatores que podemos, né, perceber, de que também a forma que as pessoas produzem alimentos, os alimentos estragam. Então, é claro que as pessoas não vão ter dinheiro, não vão ter o que comprar. Hoje em dia já não existe a troca de mercadorias. As pessoas têm que vir mesmo chegar aqui na cidade. E quando vêm aqui na cidade, sabemos que a tecnologia é uma ferramenta que nem já o espelho, quando os europeus trouxeram o espelho aqui em África e passaram, devido ao espelho, passaram a trocar para uma pessoa. Então, as pessoas ficam também todas excessivas e na inocência acabam por criar os seus assentamentos. Então, vou ficar aqui um mês, mas depois de um mês, dois meses, três meses, então dá uma sequência. Uma das razões faz com que nós percebemos também muitos bairros. Hoje, um dos grandes bairros que vivemos aqui na Zé Luanda, as pessoas que compõem esses bairros são as pessoas que fazem vendas informal. Então, cria esse assentamento urbano. Então, é claro, também devemos apontar para o outro lado também, até certo ponto também. Ignorância também vai se perdendo aquele valor daquilo que é a promoção da agricultura. E aí seria tão bom se também nos planos de urbano, que tal mesmo aqui dentro da cidade, assim como muita cidade europeia tem feito, promover a prática da agricultura dentro de alguns projetos, porque não vê muitos projetos que aparecem, infelizmente não aparece pelo menos o incentivo daquilo que é a prática da agricultura. Então esses fatores também, esses fatores, como outros, podem influenciar daquilo que é o assentamento, daquilo que é a característica de um assentamento urbano, que nós estamos a perceber aqui na cidade de Luanda, bem como outros países também, né? Podemos dizer assim, nesse Luanda. Perguntou uma coisa muito, a Mirano e o Elidio, se podiam me responder. Se na época colonial o Rangel eram os bairros indígenas, né? Tipo, o pessoal que vivia no Rangel, que está afastado do centro da cidade. Num contexto como o nosso, quem são agora os novos bairros que estão a ser afastados do centro da cidade? Os novos indígenas. Num conceito mais contemporâneo. É engraçado que... os indígenas, neste momento, estão na... Estão ali no Cacuaco, depois do Camama, ali próximo da autoestrada, atrás do estádio do 11 de novembro, ali. Kikuchi, são os novos indígenas, quer dizer, a cidade vai evoluindo, né? A periferia, antes do Kazenga era a periferia, hoje já é centro, como disse o Alan. A periferia agora é ali, na autoestrada, na Via Expressa. E que o Quilamba foi construído num terreno agrícola. Antes, aquela toda a zona onde está o Quilamba era propriedade do Ministério da Agricultura, do GADAC, o gabinete da agrícola. E que em 4 anos o terreno agrícola virou cidade. De raiz. E o cinturão verde da Luanda, que antes, ali onde está o Quilamba, o cinturão verde era ali, agora fez um offset mais uns 5 km para trás, para o rio, e ficou uma franja aí mais pequena do cinturão verde. A cidade vai cada vez mais empurrando até o rio. Acho que o rio vai ser o limite dentro dos próximos 10 anos. O rio vai ser o limite da cidade. Porque é ainda duas semanas atrás fui visitar algumas fazendas ali no Kikuchi. Já está a nascer um moceque pequeno, né? Vai surgindo um moceque no agrícola. E que mais 5 anos vai ser mesmo mais denso. É, infelizmente vai se adensando ali. Mais uns 5, 10 anos, aquela zona do Kikuchi vai ser tipo um outro museu. Mas agora, enquanto isso, depois é que o Eba falou, tem que resbate sempre na política, as políticas urbanas. As políticas urbanas e tem planos de urbanização, planos de diretores, quer dizer, mas políticas urbanas muito bem orientadas e não só a nível macro, né, top-down, mas principalmente a nível micro, né, bottom-up, e conseguirmos em cada comuna, em cada município, conseguir-se... E que o distrito da Viana agora tem município ainda? O distrito de Viana ainda tem agora autorização de asfaltar as próprias estradas, isso é verdade? Ou não? Não sei, mas o que eu sei é que o município, tanto o município de Viana como de Cazenga, o município de Viana como de Cazenga, passaram a ser comissões administrativas. O município de Luanda, né, que Luanda, o Zambizanga, o Ingombote, muitos antes os antigos municípios passaram a ser distritos, e logo o município de Luanda é uma autoridade administrativa, que é autónoma, provavelmente com autonomia financeira, e o Cazenga e a Viana tenderão para as comissões administrativas, e acredito que sim, que Viana, sendo uma comissão administrativa, terá uma verba mensal para que é autónoma, não vai depender do central, né, é local, para infraestruturas. Mas qual é o tipo de suporte que essas administrações hão de ter? Pois. O suporte técnico, né? Refere. E que o Cazenga, né, que provavelmente passará essa comissão administrativa, tem um gabinete técnico, no qual eu trabalho, neste gabinete técnico de planeamento, urbanismo. Muito provavelmente Viana e cada dessas comissões administrativas terá um gabinete técnico já para elaborar tais planos, mas passa muito também pela educação também, políticas, educação, top down, bottom up, mas é um conjunto, isso leva tempo. Mas é engraçado que a África toda continua cada vez a ser mais urbana, e quanto mais urbana se torna a África, mais pobre se torna também. Mais aumenta a pobreza urbana e outros problemas de urbanos que vão surgindo. Eu agora estou preocupada, quanto mais urbano, mais pobreza, pois, eu queria saber... com base aos estudos de fiabilidade feitos até agora, até que ponto a África está preparada ou não para um projeto de grande projeção em termos de arquitetura, comparando com a Europa, a Ásia e outros países, sabendo que a África nos últimos 10 anos ou 20 anos tem sofrido degradação em termos de ambiente. Queria saber até que ponto a África está preparada ou não, em termos de grandes projetos de construções. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Por exemplo, fez estudos de terra, ou faz estudos de terra, não é? E se tivermos que comparar as construções de Dubai e os outros países, grandes edifícios, grandes prédios, grandes cidades, e nos últimos anos a África tem sido bastante explorada. E eu queria saber, não é? Comparando com as construções que têm-se feito fora, em termos de projetos arquitetónicos, até que ponto a África está preparada para isso? Que está a construir em África esses tais projetos arquitetónicos, porque a realidade é que, né, eu só posso falar de opinião, porque eu não, especialmente não tenho dados sobre isso, e pelo que eu sei do que é que, de onde resultam essas construções nos países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande construção normalmente é um, não é só um investimento financeiro, mas é um símbolo também em termos de muitas coisas. Tem, há muita coisa envolvida na criação de um skyscraper. Não é só um edifício, não é só aquilo. Há muito mais razões do que só querer parecer como se fosse grande. E na Europa, então, nem se fala, porque a Europa também é saturada a este ponto, em termos de desenvolvimento. A Ásia é um caso à parte, é um caso mais polémico. Muita gente que tem muita coisa contra o que está acontecendo na China, muita gente que diz que é diferente, mas o que é que vamos fazer? Mas o caso do africano, eu acho que ainda é básico. São estatísticas como 30% da população ter acesso à água potável. Não é uma estatística aceitável que permita com que as pessoas aceitem a construção de um edifício daquele gabarito sem a preocupação de se lidar com problemas mais básicos ainda. Eu vou pôr essa questão desta forma. Eu acho que nós temos ainda problemas muito graves para ainda queremos nos equivaler, né? Criar uma certa equivalência a nível de arquitetura. Eu não digo arquitetura em termos de artístico, daquilo que é o elemento artístico, mas aquilo que implica certos desenvolvimentos técnicos, sabedoria, mão de obra. Eu acho que ainda temos muitos problemas a resolver, básicos, para ainda começar a falar disso. Eu acho que é sempre perigoso de olhar para cidades como Dubai como modelos para a África. Hein? O Dubai é uma cidade em falência. Hein? Aquele prédio mais alto no mundo tem 30% de ocupação. Hein? A empresa que construiu perde realmente a sua capital. Hein? O próprio a cidade de Dubai, acho que foi o ano passado, ou 2011, teve uma dívida de 50 bilhões de dólares, hein, que não conseguiram pagar o banco. Hein? Eu acho que isto não é um modelo para qualquer cidade em África. Hein? Estamos a olhar para modelos mais sustentáveis e mais adaptado para as necessidades do população mais pobre. Eu acho que aquelas cidades como Dubai, eu acho que são modelos muito perigosos. Hein? Eu sei que cá em Angola, algumas arquitetos estão a olhar para remodelar a Luanda na imagem do Dubai, mas eu acho que devemos questionar realmente esta visão. Qual é mais perigoso, a China ou Dubai? Well, a China, pelo menos a China está conseguindo atacar a sua problema de pobreza. Hein? De facto, a percentagem dos pobrezas urbanas estão cada ano diminuir. Hein? Eu acho que uns modelos em China, eu acho que a arquitetura de qualquer país tem de ser adaptado da realidade cultural e ambiental e social do ambiente local, mas eu acho que há uns modelos em China que vale a pena estudar, hein? A maneira que a China adotou um programa de descentralização de dar autoridade aos municípios para beneficiar do aumento do crescimento, o aumento do valor das terras. Hein? A maior parte das infraestruturas para as cidades chinesas são alimentadas na captura daquele crescimento do valor da terra que está implicado na regularização das terras à volta da cidade. Eu acho que isto é uma lição que Angola pode aproveitar realmente. Hoje em dia, os municípios em Luanda não são permitidos capturar aquele valor que tem de transferir qualquer rendimento para o orçamento geral do Estado. No nível central, não há nenhum incentivo para os municípios de capturar, mobilizar fundos locais. Mas o modelo da China é bastante interessante de estudar em relação a isso. Posso falar um bocado mais sobre isto difícil? Bem, não olhem para a imagem, mas porque a imagem é um bocadinho polémica, de fato. Quando fiz a imagem, era mesmo para provocar. Porque quando eu apresentei o projeto, as pessoas não acreditavam que uma coisa dessas podia existir em África. Okay, portanto, isso é uma imagem que tiraste de um edifício, de uma projeção que... Não, eu fiz. Esta é mesmo uma imagem que eu fiz do projeto. É uma das formas como o projeto poderia ser construído. Mas o que acontece é que, normalmente, este tipo de imagem tem a ver com outro tipo de vida, que as pessoas não associam com a África. Aquilo foi um ponto mesmo de discussão. O projeto em si teve a ver com tudo aquilo que era o Roque Santeiro, que era um centro de produção, as pessoas cresciam com comida por lá, as mães iam lá trabalhar, tinham que levar os filhos. Espaço público urbano. Exatamente, é um público urbânico para o vendedor da praça. E quem é que gera esse espaço? É esta a contenção que tem de ter a ver com a maioria dos estudos em África, o qual a pergunta sobre o município de Viana, e o qual, quando tu falaste da agricultura, disto que não tem a ver só com a comida, de não ter a colher a comida e guardar, mas também que as coisas depois se deterioram-se. Eu acho que até em 2008, acho que 2008 ou 2009, em Camina também teve o problema do food security, que é aquele negócio de que as pessoas das bolas não conseguiam ter acesso à comida que eles cresciam nas lavas, porque a distância era tanta, era enorme. Então tem estes problemas que é aquela coisa, nós precisamos de um certo mecanismo que facilita certos tipos de participação a nível das comunidades, que nós não temos necessariamente. Eu acho que em Angola é muito mais difícil ter do que outros países africanos, até por exemplo numa Nigéria. Tem formas com este edifício. Segundo aquilo que disseste, a nível de segurança alimentar, de que forma é que este edifício combate essa tal insegurança se não existem mecanismos que vão trazer a comida? Pois, esta aqui é a área agricultural, a circunvalência. Okay, portanto, estás a falar de um género de permaculture, exatamente, não é? Tem a área de permaculture, sim, e tem o sistema de irrigação que mostra da captura da água, que é a água da chuva, tratamento e irrigação. Também está a maioria de um controle por causa da escala da intervenção. A contenção num projeto desse é que, pronto, em termos da informalidade, por causa das dimensões da informalidade, eu diria que a intervenção tem que ser a nível de landscape, não necessariamente ao nível da arquitetura, porque acaba, a arquitetura só pode fazer até um certo ponto a intervenção a nível de landscape. Mas a escala do landscape chama para um tipo, outro tipo de administração que precisa de um tipo de participação que nós não temos. Então nós temos todas essas incógnitas. Onde é? É mesmo onde estava o Roque Santeiro. Sim. O espaço do Roque Santeiro. É mesmo o espaço do Roque Santeiro. Então, mas o espaço está ocupado ou está livre? Do Roque Santeiro? Tem lá um outro projeto agora para... Está ocupado. Digamos sim, está ocupado. Esta é a resposta. É um outro projeto agora, já lá, visado. Não este, não tem nada a ver com os serviços sociais agora. Mas achei interessante esse teu projeto. Muito interessante. Se pode voltar para aquela. Pode voltar para aquela fotografia. Yeah. Rapidamente só vou dizer alguma coisa, só uma observação, que o aspecto deste tipo de arquitetura é uma reflexão do antigo mercado do Kinesis, hein? É aquele estilo. E é bastante interessante porque o antigo mercado do Kinesis serviu exatamente, a função foi mesmo isso, para os cooperativas de agricultura do Cintura Verde de Luanda, para vender os seus produtos no centro da cidade. Eu acho que isto é uma reflexão daquela tradição, hein? Fizeste quando? Em 2008? Este é 2010. Mas o mercado já tem 2010. Não foi desde aquele ano. Já não foi até. Mas obrigado, Alan. A minha questão era um pouco diferente. Porque, pelo aquilo que eu vejo, esteticamente, a nível de estética e a nível de organização de espaços, é uma coisa bastante... bastante bem conseguida em relação àquilo que eu conheço aqui de Luanda. E existe um problema muito grande com prédios novos, que é a gentrificação, o facto de não ser acessível a toda a gente. E uma coisa assim tão bela, até que ponto seria acessível a todos? Exatamente, é este o ponto de contenção. Eu queria assim, que a África existia não só isso, mas eu também era a fazer o ponto de que eu não acredito que coisas belas tu tem que ser para ser tipo de gente. Eu numa ponte, o que aconteceu agora com as pontes de Luanda, agora estão a ser ocupadas e tem as pessoas a venderem uma praça, as pessoas ficam zangadas e dizem, mas porquê que faço uma coisa e logo já tem alguém a vender? Eu digo, mas porquê que não? Não pode. Então mesmo. Porquê que não? Ela já passou na ponte. Eu já passei na ponte, mas não, mas é verdade. É um tipo de organização. É mesmo o mesmo tipo de organização. Exemplos, mas a nossa ponte é mesmo mal. Exemplos. Está mal, mas porquê não. Não. Porquê não, digo eu, tirar a inspiração daquilo que lá está? Porquê quando que... fizeram as pontes, contarem com isso também. Exatamente. Porquê que é tentar forçar uma coisa que não é... Porquê não tens... Eu estava a ver mesmo isso com essa parte. Estava a ver uma mansão. Tem a propósito da notícia. A notícia que houve, acho que há dois dias atrás, em que a ministra do Comércio, do debate do diálogo com a juventude, falou sobre a questão de criar quiosques para as senhoras ambulantes, embora que os quiosques são muito feios, mas pronto, mas a iniciativa já é boa. Agora, aquilo ficou... São? É isso? Pronto, mas só o facto dela falar... De reconhecimento das senhoras que vendem ambulante para passar para o setor formal e terem algumas condições, já é boa essa visão política, essa preocupação política. Muito provavelmente não está assessorada por alguma visão mais técnica, mais urbanística, mas já é um bom caminho, já dá alguma esperança. E que realmente esse projeto do mercado, porque uma coisa rápida. É uma coisa rápida. Formalizar a informalidade é bom. As zungueiras e essas pessoas todas. Porém, aqui em Angola, as pessoas pagam 35% de impostos. E numa atividade que o lucro marginal é muito, muito baixo, e ainda por cima tens de pagar 35% de imposto, não há incentivos. Microfinancing. Isso é outra coisa. Mas ele está ali para isso. Aqui? Sim, está a começar. Pode-se começar. Tem, pode. É assim. Microfinance mesmo não tem. É microcrédito, mas microfinance não. Deveria. Pois, não deveria. Lá está aquilo, quer dizer, muitas dessas iniciativas, e boas iniciativas, como o BUE, o Balcão Único do Empreendedor, Angola Investe, Cozungueiras, quer dizer, são muitas e boas ideias, mas muito desconectas e não poderiam perfeitamente funcionar, que se verem bem integradas, mas... O próprio Cláudio está a fazer um estudo mesmo sobre esta questão. Vamos pedir ao Cláudio Nunes para dar a palestra sobre isso. Eu queria colocar aqui, agora estando em discussão, falou-se da integração dos projetos. É minha opinião, eu não li muita coisa sobre isso, mas acredito que quando se fala dos projetos ou quando se pensa em elaborar o projeto, falta essa componente da multidisciplinariedade. Porque acredito que as pessoas pensam, por exemplo, a ministra do Comércio falou dos quiosques, e sob o meu ponto de vista, eu que vivi vários anos ali naquela zona, e que existia o mercado da Calemba, já era um caos ali, o trânsito, as pessoas circularem, os relacionamentos, aumentou a delinquência. Agora, eu não imagino como é que foram conceber um projeto daqueles, naquele espaço que servia até certo ponto para a recriação de muitos miúdos e que ocupava bastante. Claro, que é uma zona de convergência e colocarem ali os quiosques, já estou a imaginar. A intenção de fazerem aquela rua site asfaltada era de escoamento de trânsito. Logo trazem um projeto de mercado. E nós já sabemos que a nossa cultura, onde existe um mercado, há os taxistas e depois dos taxistas há os zungueiros, dos zungueiros há os roboteiros, há os delinquentes. Então, eu quando vi, eu sempre que passasse por aquela zona, perguntava, mas o que é isso que estão aqui a fazer? Eu, por coincidência, consegui ver na televisão. Ah, para vocês são arquitetos, até que ponto aquilo é sustentável? Será que aquilo vai vingar? Não. A minha opinião era, por que não aproveitar aquele espaço da Praça de Touros, que já não é Praça de Touros faz muito tempo? Ali vai ser o Palácio da Cultura. Não, isso já, eu na altura nem sequer tinha 20 anos, quando se falava no Palácio da Cultura. Não, o Palácio da Cultura, eu já ouço falar do Palácio da Cultura, eu nem sequer tinha 20 anos e ainda existia o mercado da Calemba. Então, mas aqui não vai funcionar esse projeto, não, por favor. Tem a oportunidade de serem sinceros aqui hoje. Eu não sei nada sobre esse projeto em particular, Esqueci o nome. Elda. Não, arquiteto. Miriam? Não, eu fazia um desafio a apresentar esse projeto do mercado lá, o gabinete técnico do Kazenga, Samizanga e Rangel. E no sentido de o mercado, e fala-se muito pouco do mercado, e o mercado é uma peça muito importante para a cultura angolana e democrática também, para além da democracia e de conseguir discutir o preço, de socialização, e o mercado de Quinaxi foi demolido, é urgente, e depois foi demolido o mercado de Quinaxi, foi desmontado o Rock Santeiro, e sendo o mercado uma peça fundamental para a nossa cultura, é importante fazer-se construir-se um mercado bem feito. E acho que deveria fazer essa apresentação, concluir o projeto, fazer essa apresentação. Uma boa conclusão. Ok. Mas não responder a minha questão. Acha aquele projeto sustentável? Está muito mal. Muito mal. Ok, obrigada.